Sei que o nosso grupo ainda ontem mandou dois caminhões cheios de mobiliário, um esforço imenso, onde estivemos a reunir por diversas semanas os mobiliários de casa a casa, na Grande Lisboa, na Margem Sul, com uma equipa de amigos, carregámos os mobiliários todos para vários armazéns. Desde já agradeço ao Sr. Rui Fernandes e à Dona Quina da Associação da Quinta do Balbal, que nos disponibilizaram os pavilhões. Também tivemos pavilhões de restaurantes em Lisboa que nos foram armazenando as mercadorias desses diversos dias, depois tínhamos dias específicos para ir pescar, e depois reunimos tudo num grande pavilhão, e os caminhões na segunda-feira foram carregados, gentilmente foram cedidos por uma empresa aqui de Viseu, posso divulgar quem foi o da Palupina. O Topina entrou em contacto connosco para essa situação mesmo, e o que fizemos, chegar a ajuda a diversas pessoas, que já, como já tínhamos estado cá com duas caminhonetas, tínhamos uma lista vasta de necessidades dessas mesmas pessoas. Fomos muitas vezes contactados por o Facebook, para ter noção, todos os dias 20, 30 pedidos, às vezes nem sempre esses pedidos podem corresponder à verdade, que às vezes, como ainda ontem me apercebi, há pessoas a pedir as coisas sem ter necessidade, mas como fomos ao local levar esses mesmos bens, temos a certeza absoluta que esses bens doados a nós e posteriormente entregues a essas mesmas famílias chegaram às pessoas corretas, e há muito mais pessoas por ajudar.